Rádio Sarandi. Rádio a Sarandi. Sua rádio. A sua rádio. Aí o saudoso Teixeirinha, então, ausente de ti, pedido do William Pellens aqui na programação. Bom, e antes de eu trazer mais uma aqui, pedido do Gilberto Calheira aí no Três Passinhos, né? Antes de trazermos mais uma do Rio Grande por aqui, deixa eu informar o seguinte, agora 5h27, a prévia da inflação atingiu o maior patamar para o mês de novembro, desde 2015, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no dia de ontem, terça-feira. O indicador ficou em 0,81%, pressionado pelo aumento dos preços dos alimentos e das bebidas. 5h23, está ligado com a gente aí, William, o nosso amigo William. Hoje é o primeiro a ser atendido aqui no seu pedido musical. Para ti, William, bom trabalho do Luiz. E o seu novo peitinho atrás. Sarandi, a sua rádio.